Se tu vai limitar a tua experiência no Booker através da visão, tu não vai ter muita coisa assim pra fazer, porque é um Isso é lugar muito ingrato pequeno. da tua parte, isso é muito Mas ingrato, agora, Wagner. no que tange a audição, eu acho que a contemplação também é tu escutar, também é tu abrir a perspectiva a partir, né, tipo, num espaço fechado, tu vê a planura, né? Eu acho interessante isso, porque, tipo, de qualquer forma, são paisagens internas, né? Então, com vocês foi Lorian Lynching, o sapateiro das artes, o sujeito que me ensinou uma série de coisas na vida e com quem eu tive a sorte de morar por aproximadamente um ano na trincheira situacionista, no Bexiga, junto de Tuízo Tozzi, que está É um grande gênio. no panteão sagrado. Eu te invoco, Tuizinho. Sim. Cheirinho. Então, Tuizinho, fala pra gente qual foi a tua inspiração pro Lulu Santos? É, tá dentro da história do... Não interessa, Spawn você Arms. Sempre dá essa desculpa. Fala qual foi a inspiração. Não, mas não tem como resumir essa história. Eu acho que tem. Eu utilizei ele como uma personagem pra exemplificar que enquanto os personagens principais estavam antes do Big Bang, no planeta Terra, que era a Yara, que não parava um minuto, né? A Yara não para daí. Tudo foi clonado, lembrei de ovelha, e o Lulu Santos foi o cara, né? Porque ele tem cabelo branco, é a juba branca. Juba branca! Eu tô aqui do lado do Astor, e ele tá passando uns dias aqui conosco em São Paulo. Passando mal, assim. Passando mal, não dá mais, assim. Fritando a mente. Ninguém se aguenta mais aqui. É, porque eu sou dono da Unifrangos. O que é Unifrangos? Vai falar. Unifrangos é a universidade pra galináceos, né? É óbvio, é, mas... Pra toda a espécie. Vai toda, Chester. É peru. Codorna, perdiz. Vai tudo que é galina, tudo que bota ovo, tem lá. Entendi. Quantos discos você tem? Quantos discos que eu tenho? É. Eu tenho duas bombas caseiras que eu fiz em 2005 e 2006. De 2005 se chama Also Known As, também conhecido como em inglês. E o segundo é Sim, Sim, Sim, Sim, Sim. E são discos de guitarra, solos infinitos e... Acho que esses eu nunca ouvi, cara. Lógico que você ouviu, era aqueles que com base de 11 por 8 e tal, não sei o que. Ah. Chato pra caramba, que não leva a lugar nenhum, meu Deus do céu. E aí tá. Aí eu tenho o Raio Laser Neles, de 2007, que é um jazzão, assim. E aí eu dei uma pausa, eu tive uma depressão, uma crise nervosa aí, maluca, em 2008, não gravei nada. As únicas coisas que eu produzi foram, já no final da depressão, foram Aperte o Botão Vermelho e Lady Flor. E a gente acabou de ouvir a música do Astor aqui, espero que vocês tenham gostado. Não, eu não espero isso. Tu já foi assaltado alguma vez? Aqui em São Paulo? Não, em algum lugar. A raposa é ágil, né? A raposa é ágil, é verdade, você me contou isso. Então, não rola. Eu queria aproveitar esse bloco que a gente ouviu o Astor e, de repente, dar uma música minha aqui também. Posso escolher? Porque tu vai escolher a pior, com certeza. Pode, eu pensei na Prolegômenos, mas... Não, Deus livre, Prolegômenos. Prolegômenos é tipo, ele tocou 30 segundos aqui do disco dele, Prolegômenos, e morreram todos os gatos, cachorros e periquitos do prédio, assim. É, praticamente. Sério, tipo, todos, e inclusive um mendigo lá embaixo, no térreo, a gente tá no terceiro andar, um mendigo no térreo entrou em combustão espontânea, na hora, queimou, assim, então, tem esse fenômeno, né, cara? Tem esse fenômeno, esse disco tem isso. Mas a gente pode botar uma do Brad and His Songs. Boa ideia. Que é o nome do Tuizinho quando ele, antes dele ser Tuizinho e tal. Quando ele ainda era, tipo... Gente. Adolescente. A gente pode ouvir, por exemplo... Stay, que é a segunda faixa do Stay disco. Stay é muito bom. É uma barulheira, guitarrenta, assim. Não, bonito. Depois de muito tempo, ela se transformou numa música chamada O Dia Mundial do Orgulho Ney. Porém, não existe gravação dela ainda. E por hora a gente fica então com Stay. Vai, volta já e foi! See you. quero tudo que o Twizin tem e mais. Amor, respeito, grupos, massagens tailandesas. Isso é o mais, né? O que eu não tenho. Eu perambulei em busca de você, uma última chance pra te esclarecer. Mas você não se lembrou que essa chance eu já te dei. E eu estou despedindo de Maísa. Eu conheci na internet, é um russo, né? E eu procurei no Soulseek, que é um programa de baixa música, a discografia mais completa do Residents. Tudo em vinil, tudo bootlegs, discos piratas raríssimos, assim. E por acaso eu achei esse cara. E daí a gente começou a conversar. Ele puxou papo, né? Assim, perguntando por que que eu tava baixando a discografia inteira. Eu falei pra ele, eu comentei que eu tinha um cover que eu fiz do Residents, né? E ele falou que tinha um cover também que ele fez de Smelly Tongues, que é uma música bem legal que eu gosto bastante. E a gente começou a trocar essas figurinhas, né? E daí ele quis conhecer um pouco mais do meu trabalho. É, ele me passou a página dele com todas as músicas. Ele tem um disco com 31 músicas. E eu passei o meu disco pra ele. E ele começou a divulgar meu disco lá na Rússia, veja só! E colocou num blog lá e tal. E as pessoas foram lá, curtiram, ouviram, compartilharam, baixaram o disco. O disco Entropia, né, de 2010. Aí pra retribuir, né, com a mesma moeda, vamos dizer assim, eu prometi pra ele que eu ia fazer um bloco especial, que vai ser um cover do Residents, né, de Smelly Tongues. É muito legal, muito bacana. O cara fez tudo sozinho, gravou tudo sozinho, assim como eu fiz esse disco sozinho também. E o nome do projeto dele é The Spongers. Vamos de som então. Thank you very much for you to play my music, my songs, my album there in Russia. Alright? E é isso então, e não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinho. Gênio que resolveu me homenagear. Esse gênio é o meu amigo Lael. Ele compôs uma música muito boa chamada Twizin é Mainstream. Muito obrigado, Lael, pela homenagem. Essa música tem grande potencial para virar hit na Unifran FM. Então tá, vai. Pra gatinhas, manda beijo no lixeirinha. Muito lindo. Segue sua saga, Croco Jonathan. O Twizinho é mainstream. Isso nem é tão ruim assim. O Twizinho é mainstream. Isso nem é tão ruim assim. Nunca cai no conto do vigário. Nunca deixa o seu mal em ar. O Twizinho é mainstream. Isso nem é tão ruim assim. O Twizinho é mainstream. Thank you.